19, autoridade pouso. Depois, 10 baixada travada. Plano 077, ali mantém após companhia nacional. Ali mantém após passagem da aeronave nacional com 077. T99, contato com Gladys, vou 360 da El. 360 Gladys da El, 360 da El. 3217, vai chamar Recife, 1251 e alternar 13325. Ok, obrigado, até logo. 3190-2010, ajuste 105, reporte estabilizado em LS. 3000, reporte estabilizado, tá 3190. Controle Salvador, boa tarde, M10-6720, informação Quebec. 720, prossiga para 4010, na chegada Monte, ajuste 1015. 4000 na Monte, comigo, 6720. Patrulha Lima, Kilo X6, avisar, papi. Mantenha a Prodo Heródromo, Lima, Kilo X6, para ingressar no circuito 2186. 186, grato, X6. Confirmando a intenção para o voo, Eco Zulu à venda. Ah, ingressar no, nos corredores e retorna para pouso 917. Copiado. Torre Salvador, Papatango, Lima, Kilo X6. Lima, Kilo X6, reporte final de 3 milhas, 17. Livrou no 39. Livrou 121, décimo 9, 1. 19, boa. São 8 e faz 3, aqui é do lado da aeronave. Devido a decolagem igual ao 077. 95, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Fizemos um sinalizador aqui, ô Salvador. Não tem? Aqui na 8 da do Pátio 3 não. Gente, a posição informada é essa. É posição 8, Pátio 3. Ok, vamos aguardar aqui um pouquinho. Passareiro 2231 para o táxi, 51 no TOB, alterna Brasília 3:50. Corredor aqui, pouso na 35. Você quer retornar da presente? Possível. Mantenha o setor ou continue prosseguindo a checa, eu vou coordenar junto com a torre. Temos um alvo estável para a decolagem. Possível. 3145, não escuta? Confirma nível que o senhor solicitou para o Galeão? 320. Gente, 320. Filhas na final da nossa festa, o Lima, aquilo é que fez. Não foi minha última aeronave que chamou a torre? É o Lima, aquilo é que fez na final da 17. Gente, aguarde um minuto. Luna 077 decolado aos 54, controle 120, décima 8. 1208. O Lima Kilo X-Ray deseja pousar a cabeceira 35, confirme. Nós estamos na final da 17, confirmando. O senhor está na final da 17, o senhor deseja pouso na cabeceira 17 ou cabeceira 35? 17. Ciente então, autorizado pouso pista 17, o vento 150 graus 07 nós. X-Ray. Bono 395 para prosseguir, Juliette, portão 2, pátio 1. Juliette 02, pátio 1. Bono 3145, cópia. Positivo. 3145, autorizado Galeão, nível 320. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Leda vai direto bridge, após conforme a rota do seu plano. Controle 1208, transponder 5166. Comativo galeão autorizado, 320, decola da 10, curva direita, na DAEL, Leda, bridge. 1208, mando 5166. 5166, transponder. Você põe 66, pois Chico. Após bridge, conforme a rota do plano. Após bridge, conforme a rota do plano. Então, 31, ok. Correto, reporte plano. Salvador, o Gol 1755, por gentileza. Gente da informação Quebec, 360, confirme. Gente, 1755, aguarde com a sua cópia. Por gentileza, a saída prevista? Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, grato. Na frequência livre. Chama a torre, 2190, 186. 86. É curva Alvemba, mantenha a proa do farol de Itapuã e chame torre 1862 para ingressar no circuito. Positivo, 90, grato. Puxa, chamando para 3, parte do trecho. Chamar ataques. Sobre o farol de Itapuã. Positivo, 90. Passarudo 2231, decolador 57, controle 120, decimal 8. 208, 2231. 2231. Passarudo 2231, no contato, decolagem, suba ao 340, saída Momo. 340, na Momo, 2231. Externo. Boeing Datan. Enquadre se como número 2 para a final da 35, o Eco Zulu November. Positivo, Zulu November. Ingressar no curto, no circuito de tráfego, chame torre 186. O vento 160 graus 0612 nós, autorizado pouso pista 1-0. Informa a aeronave sobre o farol de Itapuã para a final da 35, não vai interferir com a sua aproximação da 1-0. Gente, autorizado pouso 1-0, tá 3-1-9-0. Bravo que Luiz, que continue na proa da rotatória, reporta na final normal da 1-7. Quebec confere nível 200, conquista, saída Arbor, aguarde cópia. Nova 35, enquadra-se como número 2. Positivo, rolou na venda. Nível 360, via Pesolo 10, bridge a Pesolo 16. Decola 1-0, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5146. 0 autorizado, pouso pistão 1-0. Vento no 400-0612, não é? Cheque o trem. Vai checar 3-1-0, autorizado, pouso. Aciona 5146, controle 208, voo no 755. 755, correto, reporte pronto. O voo 755, reportaremos pronto. Tá no 03, vai precisar da partida no motor na posição, pra depois o posterior puxar. Gente, reporte para acionar. Estamos prontos. Passado? Ativo, ativo. Obrigado, acionar na posição, reporte push. Ok, muito obrigado, reportaremos pro pushback. Alô. Boa tarde, acionar 6314, portão 5340, Petrolina, obrigação. 6314, gente, agora 34, Petrolina. Tarde, seu trip 5241, 63 a bordo, 3 horas e 30, altar na confusão. Cruzando November solo aos 01, autorizado táxi até o pátio 4, livre à sua esquerda, estacionar frequência livre. Entre o Zona 90 solo 01, ao livrar a sua direita, solo indo do Zona 29. Direita 219, tá 3190. E o Apache, o Índio, ajuste no zero, no meio, 18,6, ponto espera. Gente, Bravo, que diz que é porta curta final da 17, o vento no 50 graus 05 nós. É, por aqui... Só um minuto. Seria aos 25 pelo nosso aqui, 19:24. Gente, 6314. Posso falar o trip 5241? Trip até a saída do pad 3. Até a saída do pad 3, se preciso, a gente tem condições de taxiar via aquilo. E? Via taxiou em quilo. Não precisa não, o senhor vai via pad 3, vai seguir o voo. Devido à performance, o senhor será o segundo, os dois estão na mesma saída. Patente, trip 5241. Salvador, tem 3145, no guincho número 4 para puxa acionamento. 3145, aguarde puxa acionamento no portão 4. Ciente. 2685, alternar 1260. 2685, 260, 2231. Lima, Quilo Bravo, aguarde coordenação e cópia para Valença. E Aquilo X-Ray. Good evening, now 022 on stand 11, requesting ATC clearance to Lisboa. 022, take the Quebec information, stand by to ATC clearance, you are number 5. Hi, for ATC, Pascal 022. Juliette, 3190. Vai dar passagem ao ATR da TRI, depois o mesmo, posição 612, parte 1. Lima Quilo Bravo, qual o pátio? Lima Quilo X aí, qual o seu pátio? Pátio da base. O trip autoriza prosseguir após a saída do pátio, senhor? 5241? 5241 é firme, o senhor vai seguir o Boeing e prosseguir até o ponto espera, antes do TAM. Ciente, prossegue então, atrás do curso, trip 5241. 5241, ajuste ao 0 no meio, 1862, ponto espera. Ponto espera, 186, 5241, bom trabalho. Obrigado. Estou sempre aguardando liberação de pushback, ok? Sua matrícula? 1755. Gente. O 1755 vai fazer push simultâneo com o tráfego da TAM no portão 4. O TAM vai iniciar primeiro e vai posicionar a aeronave na saída do quadro 3, a partir vai iniciar. Copiar então, vai fazer a coordenação com o TAM, 755. TAM 3145 vai fazer push simultâneo com o gol no portão 3, o senhor vai iniciar o push primeiro e vai posicionar a aeronave na saída do quadro 3, em coordenação com a sua equipe de solo. Afirmativo, já está autorizado então o push. Afirma, autorizado iniciar e peça para a equipe de solo empurrar a aeronave até a saída do pátio 3. Kilex aí, cópia. Valença, mil pés, 17, decola, direita, share, controle 1208, transponder 0117. Tem condições de chegar um pouquinho mais à frente, o 5241, para liberar aqui a área do, de manobras aqui do pátio 1? É, negativo, senhor. Devido ao voo manter a posição, não tenho condição de adiantar o avião no momento. 5219, autorizado para conquista, nível 200. Decola no zero, curva direita, saída boa elefa. Controle 120, decimal 8, transponde 5155. Relaxe e prossiga. Cinco, um, cinco, três, eu transponder. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera pistão no 7, o Bravo, o Lima, Kilo X-Ray. Três, autorizado, após táxi. O 63 no 4 rodando? Prossiga. Confirme, não tem autorização não? Tô checando o seu horário, que tinha o horário que o senhor passou e eu vi aqui uma mensagem para 20h30 do plano do senhor. É, eu imagino que tenha sido fato feito para 20h30 mesmo. Vamos ver aqui com a companhia. Não, já tenho aqui a mensagem, tudo, tô só confirmando com o centro. Tá legal então, obrigado. Gol no 755, tem condição de iniciar o push com o trip nessa posição? A gente tá aguardando aqui, porque a manutenção falou que o trip tá bem próximo, hein? É, justamente, a gente questionou o mesmo, eles não tem condições de ir mais à frente devido à turbina do gol. É, exatamente. É, nessa hora, nessas condições, temos que aguardar. Gente, então mantenha a posição e aguarde nova autorização de push. Positivo. Vamos manter aguardando. Obrigado. Lima Kilex Rio, vento 1500059, atento à estrela de turbulência do Boeing 737-800 da Webjet, autorizado a decolagem da pista 1-7. Gol 2-0, decola 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição flop, controle 1-2-0-8, transponder 5-4-0-6. 1-0-5-2-4-1, da trip. Autorizado para o 340 para o 20, decola da 10, como flot 5406-1208, está completamente pronto. Gente, no 5, vai aguardar puxa. Chego na sua escuta quando autorizado para o pushback. Para o táxi, está 3145 com 149, 4 e 10 de autonomia, Guarulhos, eu tenho. Gente, 149 no POB, via Índia, ajuste no 06, 18, 62, a ponto espera 3145. 116, Índia, portará 22. Salva, Salvador, boa tarde, objeto 6720, livrando o susto. 6720, boa tarde, via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6720. Salvador, gol 757, após a passagem da TAM, podemos iniciar o pushback? Afirma, após o TAM livrar, autorizado iniciar o push no 3. 7 após o TAM livrar, inicia no 3, o gol no 755. É, 314, autorizado push no portão 5. Vai chamar o... vai iniciar a chamada para o push. 54 no 5, cópia. Cópia 54 no 5. Confirmando é o 065, parelhado, o senhor? Negativo, se possível, 160. Gente, só um minutinho então, vou confirmar. Vamos ver o Mike Correia, com todos consiga. Mike Correia, estou com 100 pessoas a bordo. 3, o senhor vai prosseguir por Salvador? O senhor não acha melhor mais direto, voar na rotatória aí, final da 17? 208-925. Doris, Mãe Filhos, para final da 17. Acione 51 no 44, o transponder. Saída Arbor, vigilância. 51 no 44 na Arbor, vigilância. No 926-720, antes do ataque da Juliette. Mantém antes da Juliette, 6720. Mantém antes da Juliette, 6720. O trip pronto a cópia? Pronto, 54 no 5. Autorizado. Plano Yankee, então, para Ilhéus, no nível 160 até Coral, após 065, decola 10, curva direita, saída da El Leda, controle 120, decimal 8, seu transponder 0260. Autorizado, então, no nível 160, plano Yankee até Coral, após 065, saída da El Leda, transponder 0260 e o controle 1208, 354 no 5. 4 no 5, correto, reporte pronto. Portará pronto, 4 no 5. Olha, 3 no 4, faça o push de forma que deu pro Webjet ingressar à sua frente pro portão 09. 6720, atenta o push do Avianca, quando possível, prossiga. Juliette, portão 9. Tá, só Juliette para nós, 6720. Vamos ver, vou pegar o 022. 022, just more 1 minute to copy your ATC clearance. Your departure will be Puka and V-Part transition. Puka, V-Part transition, and we will be ready to push and start also. Are you ready? Yes, sir. Ok, just 1 minute. Puka, V-Part, your departure. Obrigado. Solo Salvador 3567, da TAM, informação Quebec. 3567, Quebec, confere a segunda. No patch 3? Autorizado, reporte táxi. 5241 na decolada 105 e o controle 120 decimal 8. 1208, bom trabalho. Braço puxa aqui. Peso Lutem, Natal, Afterdeath e Waclia. As your flight plan holds. Turn 10, left turn, Puka departure, Z-Part transition, Salvador departure on frequency 120, decimal 8, Squawking 5162. Portugal 022 is clear to Lisbon, flight level 370, Upper Zulu 10 to Natal, then the flight plan route. After departure from runway 10 left turn, Puka Zipar, 120 decimal 8, and Squawk 5162. 022, it's correct. After the Boeing, Web Company, park on gate 09, you are clear. Push and start, gate 11. Confirm the position of the aircraft pushing back now. The aircraft are parking on gate 09. Copies after the aircraft on stand number 9. We are clear for push and start, Portugal 022. Fala, Chanel 63, sono 4 para táxi, Portugal Bridge 137, autonomia de 3 horas, alterna a Salvador. Gente, o 6314 vai seguir o voo, ajuste no 0 no 6. 6314, 18, 6, quanto é? Quando lá, 28, 6314. O solo Gol 755, acionado e pronto, táxi, 107, a bordo, 3 horas e 15, a bordo, Campinas. 107, PB? 107, aqui. 755 via Índia, ajuste no 0 no 6, quanto espera aí, 18612. No 0 no 6, quanto espera, 18.62 é grato, bom trabalho. Morreu. Cadec cruzando 190, restrito 160. Boa tarde, Gol 601, prossiga para 4 mil pés, chegada a Gonf. No 0 no 6, ajuste. Mata Romeu, no 0 no 6, chegada a Gonf, Gol 601. Ouro 925, Recife em 1260, alterna 128.8. Recife 260, alterna 1288, 925, boa tarde. Zero, a decolagem da pista 10, a curva inicial é à direita, CD Arboa. A transição é Elefa, Elefa e descendo uniforme do Lula 97, 208, chamando o controle Salvador, 549, é o transponder, tá 3567. Correto, 5411, reporte pronto. 5411, papai. 549, autorizado a decolagem de pistão 0. Iniciado, 3145, Tatão. Torre Salvador, boa tarde, Gol 755, a ponto fora da 1-0. Gol 755, ali mantém pistão 0. Ali mantém na 1-0, Gol 755. Show, Aruera de Copa. Yeah, we are ready to copy, conduz 077. 077, you are clear to Frankfurt, flight level 330, airborne runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition, your route will be up as 10 until Natal, after that you are clear in according in your flight plan route, Salvador departure, 120.8, squawk 5173. Mike Eco Vito, visual aeródromo. Afirmativo, Mike Eco Vito vai reportar na final da 17. Para ingressar no circuito, torre 1186, Mike Eco Vito. Chama a torre, Vito. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Mike Eco Vito. Mike Eco Vito, confirma o pátio a que se destina, pátio 4. Afirma. Tem condições de prosseguir o pouso direto no pátio 4, Mike Eco Vito? Afirma. Direto pátio 4, Mike Eco Victor, vento 170 graus 05 nós, que negando a 0 no meio, reporta no solo controlado, no pátio 4. Vai reportar no solo pátio 4 direto, Eco Victor, qual é o nosso essencial? O vento 170 graus 05 nós, que negando a 0, 1 no meio. Salvador, boa tarde, Xenai 6314, ponto por 10, ponto de decolagem. 6314, mantém o ponto de espera da 10. Tem, hoje é 6314. 3145, decolado aos 20, controle 120 decimal 8. 208. 3145, boa tarde. Boa tarde, 3145, confia no código transponder. 3763. Confirmando 5166. Thompson, 5166, passa o 3800, vigilância.